com o Gabinete de Gestão do Covid, com o Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal, iniciámos uma campanha a convidar as pessoas a que visitem a Oliveira do Hospital, mas que visitem a Oliveira do Hospital com segurança. Temos a paisagem, temos os rios, temos as praias fluviais, temos as unidades de alojamento, a maior parte delas com o seu Clean and Safe. Portanto, são unidades seguras do ponto de vista daquilo que são as orientações da DGS. Queremos visitantes, mas queremos que as pessoas venham em segurança e que cumpram as regras higiênico-sanitárias, cumpram as regras de segurança da DGS. Achamos que é uma campanha de responsabilização, é uma campanha de cautela, é um apelo à vida, mas uma vida com responsabilidade, com todos os cuidados. Acho que isto permite-nos ter mais gente no concelho, permite-nos que as pessoas cumpram mais regras e cumpram e sejam mais responsáveis e ouvirem mais pessoas com um espírito de mais responsabilidade, vamos conseguir reativar a nossa economia, seja a componente de alojamento, seja a componente de restauração, seja toda a componente ligada, portanto, às atividades de verão, às atividades económicas turísticas. Acho que é este o papel do município, promover, mas também criar um ambiente de segurança e de responsabilização cautelosa para que cada um cumpra com a sua parte, para termos para estarmos num concelho que, felizmente, segundo os últimos dados, neste momento, no último mês e meio, se eu presente ter os dados mais atualizados, não tem nenhum caso novo de Covid, o que é positivo, e portanto temos de manter um território seguro e que mereça a confiança dos turistas e visitantes para que, portanto, proporcione a retoma, a alavancagem da economia local, que é um aspecto também muito nos preocupa.